No início, tudo era um sonho. Queríamos fazer um som pesado, mas não éramos compreendidos. Quem tinha os recursos não respirava hip-hop como nós. Sempre tínhamos que agradar a esse DJ, àquele dono de gravadora e até mesmo aquele vendedor de disco que, sem vivência alguma dentro do hip-hop, usava seu dia-a-dia comercial para afirmar que disco radical não vende. Os produtores musicais da época, em sua maioria produtores de outros estilos, entendiam muito pouco de hip-hop e só queriam mesmo era tirar dinheiro de quem não tinha e dar muito pouco em troca. Tudo o que produzíamos tinha que ter sampler do James Brown, tinha que ter 88 bits por minuto, senão nem era produzido ou nem era tocado nos bailes. Com estas influências em nossa cabeça e com a vontade de fazer nosso próprio rap, de fazer nosso próprio scratch, de dançar em nosso próprio estilo e de grafitar de nosso jeito, imaginávamos que teríamos que aceitar aquilo para poder estar na ativa e acabávamos por ceder. Fazíamos trabalhos que não correspondiam completamente à nossa verdadeira vontade original. E com isso, alguns de nossos maiores talentos foram chamados de comédia, apelidados de lagartixa e até mesmo de que se venderam para o banal. Não era verdade. No fundo, queríamos fazer parte de algo maior, chamado hip-hop. O tempo foi passando, a tecnologia trouxe a informação e os recursos a todos. Também trouxe o conhecimento para muitos daqueles que não sabiam do que falavam a respeito do hip-hop. O que era um som radical antes, agora é chamado de pop. E mais uma vez, o nosso pensamento se via refém de rótulos, apelidos e totalmente fora de contexto. O que queríamos realmente fazer, desde o começo, era um som que batesse forte. O DJ Hélio Branco, que passou por todo o processo de amadurecimento que o hip-hop atravessou, resolveu criar esse projeto e produzir um álbum que traz de volta os melhores e mais influentes artistas da história do hip-hop de São Paulo, num álbum único, histórico e muito pesado, o SP Hip-Hop All Stars. Aqui você vai ouvir legendários do hip-hop em ação. Mike da dupla Mike Pepeu, MT Bronx, MC Jack, MCA e Smokey D do Doctors MCs, Sampa e Alambite do Sampa Crew, Criminal G, MC Fish e Big Flea do Geração Rap, também B-Boy Cocada, entre outros, fazendo o que realmente sempre quiseram fazer desde o início. Eu sou o Paulo Brown, sejam todos bem-vindos ao sonho desses pioneiros.